Revolution, tocando só o que você gosta de dançar. Dançar, dançar. Sim,

balada marcante. Sucesso. Um telefone, quando toca, eu já sei que é você. Se não bastasse as coisas que lembram nós dois nessa guerra, quero trégua, mas eu quero esse passe. Sou sua garota, sua garota má, pergunto a ti. DJ Júnior Revolution, tocando só as marcantes pra você dançar. Fala galera, quem tá falando é o Martin, vocalista da banda Stories. Os nossos sucessos, você puxa aqui com DJ Júnior Revolution, o original do Pará. Lembra daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei, como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Eu quero te dizer como estou, não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Mais uma marca, Banda, Os Brothers, a maior referência em melody. DJ Junior Revolution. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Sofrendo e chorando por ti. A noite